utilizavam sinos para festas, nem se utilizavam mandalheiros para festas, não se utilizava nada para festas. Porquê? Porque pura e simplesmente não eram feitas. Porque pura e simplesmente não eram feitas. Conheciam. Isto parecia uma aldeia, ou era um hospital. Não parecia uma cidade desenvolvida e aberta. Não faziam. Não faziam porque não tinham jeito para fazer. Nem a sabiam fazer. Pois o problema é esse. O vosso problema é esse. Nós sabemos. É a popularidade que essas festas têm? É. Não sabemos. Qual é o vosso problema? Nós mais. Sabemos. 5 minutos. Nós bem sabemos. Com o CDS, é muito triste, e lamentável, num jovem que vem aqui assinar com desgraças que se passaram no concelho, com donativos fundadas à situação a olhar a quem, e que venha aqui assinar a dizer que se andaram a dar donativas para fazer política. Oh menino, o menino tem muito que crescer, tem muito que, e tem muito que pensar nessa cabeça. Ouça, cresça!